Autoridade, chamar o táxi. O 9075 passa a duna no localizador em aproximação. Vamos checar o trem e chamar a torre. 11895, câmbio. 1195, obrigado, bom final de semana. 9075 da Gol. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Gol 9075 no localizador. Trem baixo e travado. Boa noite, Gol 9075, livre pouso na 10, vento 1000 graus com 9 nós, altímetro 10 no 4. E 14, vento alinhado, livre pouso na cabeceira 10, Gol 9075. Controle Salvador, boa noite, chamando a 224, transfere cliente da Zulu. Luciano 224 é o controle, desça para 5000, ajuste agora 104 para chegar da mão. Descida 5000, 1014 no altímetro, vou chamar na 224. Salvador, boa noite, o CNE 6313, transformação no ponto 1, 30 para agora. Boa noite, o CNE 6313, para autorização, chame torre 198, cima 95. Boa noite, o CNE 6313, transformação Yankee no box 1, 360 para Guarulhos. Pronto para a copy? Pronto. 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 198. Aciona 5067, coteja. Autorizado 360 até Guarulhos, Guiner Leda Bidev. Controle 198, 5067, eu transpondo a CNE 6313. 6313, saída da EL, Leda Bidev. Dael, Leda Bidev. Cotejamento correto, chamada pushback, sonhamento. Parametre, então. Solo 6747 para o táxi, 152, 410, com fins. Gente, 152 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, quanto espera? Índia Alfa, encontrará pronto, 6747. Sete avisa, autorização de pico. Presente na 3305, saída prevista Puca, trânsito Aracaju, aguarde cópia. Puca Aracaju, aguardando na 3305. Ocorro, na final ali, mantenha no zero. Ocorro, na final ali, mantenha um no zero, mesmo, 77. Para autorização, chame Torre 198, decimal 95. 8975, Solos 49, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Corrigindo, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, parte 3, gol 9075. Direita, Alfa, Kilo, aguardando instruções após gol 9075. Alfa, Kilo, Pátio 3, 9075, estacionamento no Pátio 3. Então vai ser a Pátio 3, sim, de 9075. Boa noite, 3305, votação registrada. Boa noite, 3305, aguarde cópia. Venha 747, livre decolardão no zero, vento no 00 graus, com 8 nós. Autorizado decolagem, então venha 747. Jet 6747, decolador 51, no chão e controle 19.8, bom voo. 19.8, boa. 3305, pronto para cópia. Transcuta 3305. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decolador 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5076, coteja. 6747, muito boa noite, tanto no contato radar, subou 340, após 2000, pés Valeda, após Leda, Bidev. Após 2000, voa Leda, após Leda, Bidev, 6747. X-Ray, hoje o chão na 04 está estabilizado. Entre livre LS X-Ray, com 1014, no altímetro, já é na 2004. controle, eu autorizaria a PDF da presença pro 6747? É pro? Autorizaria a PDF da presente? Coordenação com Recife. O 6224 no localizador da 10, 5 milhas por externo. Complete, nós chamamos torre 1-18-95. 1847, gato, boa noite. Objeto 6747, autorizada presente pro Odibidev. Pro Odibidev da presente, muitíssimo obrigado, 6747. Noite 6224, prossiga. Final, da 1-0. Gente, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 1-0, 6224. Oi, Salvador Azul, 4209, formação Zulu, autorização com. Gente, o 4209, aguarde cópia. Aguardo, seria a sede da presença. Israel, Leda Bridge. O 4209 pronto para cópia. O 4209 pronto para cópia. Pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 360, via Upezulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5074, coteja. Gente, autorizado nível 360 para confins, Upezulu 16, da El, Leda Bridge, fico para andar 10, aciona 5074, controle 198, azul 4209. Primeira curva direita, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama. Se chama Recife 1251, alternando 133, decimal 25. Aumente. Autorizado, chama para o táxi 3305. Chamar a 3305. 6224, solo ao 59, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, manter a posição antes da Juliette, no Xanel 6224. Vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Ok, mantendo a Juliette, 6224. Gente, 1-1-1 a bordo, altímetro 1014, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponte espera. Meia 224, após passagem do Airbus Tatã, táxi via Juliette, 1-4 da remota. Juliette, 1-4 da remota, você né, 6224, após o tempo. Zona 78, aciona a identificação da presente voo ITAP, descendo a 2000 pés, ajustado no 0-4. Segue como número 1 na próxima. Salvador Azul 4209, portão 8, pronto para pushback acionamento. Presente 4209, aguarde para o pushback. Aguarde. Papa 083, good night, Coca Dance, clear both arrival. Descend to 4,000 feet. Reduce your speed to 250 knots. Descobrir a ideia, então, é bom falar e vazar com 4,000 feet and speed to 250 knots. Controle de Salvador, 3178, operação de altitude e velocidade, tá? Livro 3178, destino velocidade de critério, sai com o número 1. Pista 3305, linha decola da 10, vento 100 graus com 8 nós. Azul 4209, autorizado para o pushback somente, para o táxi. Autorizado, vai chamar táxi 4209. Corre, Salvador, Orchamé, 3, no bloco de zona para posicionamento. Autorizado, 6313, chama para o táxi. Para o 3305, decolado ao 08, chame controle 19, decima 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, decolado na escuta. 3305, boa noite, está sob contato radar, subindo a nível de voo 330, a saída Pucajamo, Aracajá. Após 2000, peça autorizado, barra Prodigiamo. Seja após 2000, Voajamo 330, nível 3305. 242 aeronave para o táxi, talvez 79, autonomia de 3 horas e 50, altera na Campinas. Sete a bordo, altímetro no 014, táxi via Juliette Alfa, no ponto, reporte pronto no ponto de espera 4209. Juliette Alfa, ponto de espera vai reportar pronto 4209. Salvador, Oceano 6313, com 168 a bordo, autonomia de 4 horas, Oceano Galeão, para o táxi. Do altímetro no 014, aberto para o táxi, 6313. Aguardando para o táxi, 6313.